mãos iniciais em soltas para Viriato 25, dupla hora de sexta para sábado, convosco até à uma da manhã na pontinha da Antena Radar. Sons do início entregues à Akron Family, Set Them Wild, Set Them Free, depois de Everyone Is Guilty. Ainda a passagem para um outro título deste álbum, no caso River. Them Free é o álbum publicado em maio de 2009 para a Akron Family. de que recuperamos por aqui nos títulos arranque de Viriado 25, Everyone is Guilty e River. Viriado 25, nova toca do Lobo em plena radar, 97.8 MHz, rádio difusão, para ouvir também online em www.radarlisboa.fm. O blog é uma belíssima consulta, se quiser saber antecipadamente uma série de coisas que vão acontecer, sobretudo nesta altura de fim de semana em relação às atividades da próxima semana, blogradar.blogspot.com. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar, 97.8 MHz, radiodifusão, online, radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Mais 15, 16 minutos e há tirolinhas pela última vez esta semana com Ana Cristina Ferrão. Radiohead. These are my twisted words. entre soltas, Viriato 25, a edição sexta para sábado, 23, 1 da manhã. Pontinha da Antena Radar, Viriato 25, a última não, a nova Toca Globo. Agora esta da última, saiu-nos um pouco mal. Fizemos figas imediatamente. Arctic Monkeys, Humbug. O novo é um álbum Radar. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying. Like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you. Thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your. Little game you are called. Os Arctic Monkeys, foi o habitual single Crying Lightning, um salto ainda para 5-7, para um outro tema, entre muitos, bem curiosos, Cornerstone, saltamos desta vez de propósito, Fire and the Third, outro excelente tema de um álbum que demorará a chegar cá dentro. Close enough to be your ghost, but my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? smoke alarm. It was too loud for me to hear her speak. And she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet. And she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. Tell me where's your hiding place. I'm worried I'll forget your. Perto da última inserção do Tiro Linhas da Ana Cristina Ferrão, a última desta semana, bem entendido, foram dois para os Arctic Monkeys, Zambag. Duas também, antes de lá chegarmos, para Franz Ferdinand, Turn It On e o Trivial Ulysses. Come on, let's get high. know, but you are now, boy. So sinister, so sinister. The last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Quero que conheçam este gato. Chama-se Fellini e, acreditem, não se parece com nenhum outro. Falo-vos de um gato, digamos assim, muito ambicioso. Fellini era ainda adolescente, mal se viam os bigodes, quando se apaixonou. Coisa séria, muito séria. Deixou de comer, deixou de lamber o pelo e passou a andar pelos telhados como um vagabundo, sujo, magro, desgrenhado. Gemendo tristemente o seu amor. Até a mãe ficou preocupada. Meu filho, perguntou-lhe, quem é essa gata? Gata? Fellini olhou a desesperado. Não, não era uma gata. Era uma vaca. Graciosa, a vaca pastava os seus dias, isto é, passava os seus dias, no terreiro em frente à aldeia com as outras vacas. A mãe de Fellini riu-se, pasmada, e foi contar às amigas. O seu filho, pobrezinho, estava apaixonado por uma vaca. A novidade espalhou-se pela vizinhança. Os gatos grandes davam-lhe palmadas nas costas. Tens mais boca que barriga, diziam eles. Os colegas troçavam dele. O pior, porém, não era isso. O pior, para Fellini, aquilo que realmente o incomodava era a indiferença de Graciosa, a vaca. Fellini sentava-se à noite em frente do estábulo onde dormia Graciosa e compunha canções para a lua. Canções tristíssimas que falavam dos olhos mansos do seu amor, do seu pelo macio e do seu caminhar pelo pasto úmido ao amanhecer. Graciosa nem olhava para ele. A mãe de Fellini, cada vez mais preocupada com tamanha persistência, foi procurá-lo. Meu filho, explicou-lhe, como queres que uma vaca se interesse por ti? As vacas gostam de animais grandes, como elas, de bois. Os gatos gostam de gatas. Era esse o problema? Então, decidiu Fellini, então seria um boi. A partir desse dia, começou a pastar, como as vacas, e com tal apetite que cresceu, e cresceu, e cresceu, até alcançar o tamanho de um boi. Só nessa altura, voltou a procurar Graciosa. A vaquinha, porém, olhou com susto. Meu Deus, um gato boi! O grito dela atraiu os outros animais. Todos o olhavam com horror. Os gatos já não o aceitavam. Ele deixara de ser um gato. As vacas fugiam ao vê-lo. Fellini, tristíssimo, decidiu então partir para outro país. Publicações Dom Quixote apresenta Estranhões e Bizarrocos. Histórias para adormecer anjos. José Eduardo Agualusa escreveu, Henrique Caiate ilustrou. Keep this frequency clear! Whoa. hours and days and days can't be like the nights in the summer in the city, in the summer in the city. Cool town, even in the city, that's so fine, look so pretty. Cool cat, look for kitty, gotta look in every corner of the city. Feel a high wheeze like a bus stop running upstairs, gonna meet you on the rooftop. But a night is a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. Just by the heat, it'll be alright. Babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city, in the summer in the city. Soltas após Viriato 25, aliás, após ter linhas em Viriato 25 com Ana Cristina Ferrão pela última vez. Esta semana foi a pândega entrega do velho original Summer in the City para os But All Surfers. Daqui a pouco há Colher de Blues. Check My Head é o single novo para os Alice in Chains. Álbum Black Gives Way to Blue. Go. Yeah. agora Saint Shane, single novo para o álbum Black Gives Way to Blue, Check My Brain. Quase, quase em cima da colher de blues. White Rabbit, The Plot. Cinco, 13 minutos para a meia-noite convosco na pontinha da Antena Radar, ainda até à uma da manhã. É a altura da colher de blues, como o indicativo o indicou. O protagonista desta semana das colheres de blues é Joe Bonamassa, o álbum de 2009, The Ballad of John Henry. Thank you. It's been too long since I cared. It's been too long since I said I loved you. It's been too long since I cared. Joe Bonamassa ocupou as melhores blues desta semana, certos do álbum, salvo erro, o oitavo da sua longa carreira que desconhecíamos e que lamentamos, entretanto, ter desconhecido. The Ballad of John Henry. Hoje os títulos do Great Flood e, porque ainda há espaço, fica este From the Valley. Até já, voltamos depois da meia-noite. Conto com Viriato 25 pontinha da Antena Radar. Até à 1 da manhã. 97.8 megabz. Aliás, disparado, megahertz. Então, caipi. Sapo Macabe.

Viriato 25, as entradas na última hora da edição sexta para sábado convosco até uma. Há duas rubricas fixas a cumprir, o Boomerang cerca da meia hora e depois já pertinho do fim, na ponta da língua, Tchau Tchau para Mulato Astacte and Helio Sandrix. E uma recordação de fim de semana, Black Old Sun. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows. Has the face, lies the snake. Sometimes far too long. exatamente a passagem na primeira hora de Track My Head, single novo dos Alice in Chains, que nos fez procurar no sistema de arquivo de música da Radar Soundgarden Black Hole Sun para uma espécie de recordação bem distante, apropriada para uma segunda hora. Estamos convosco até à uma da manhã, é Radar e Viriato 25. Mas os nomes novos não podem esperar. Breaks. Two Shocks. Give me two shocks. She said, give me two shocks, or give me two shocks, boy. Oh, well, I'm bored with number three, or give me World War Four. I'll pop your popcorn and tell me what do I know. Well, you never get to heaven if the wind don't blow. It's time to take a stock of what you've reaped, my son. You can lose it when the reaper comes. Tend to your crop and then attend to your own. While my field was a desert when the seeds were sown. All I grew was disillusion and a little bit of pain. I'd shake, shake, or give me one shake twice. When you knew that it was coming, sometimes act surprised. Pop my popcorn and tell me what to write. Sugar pill. Oh, well, I seem to see more clearly from my windowsill. The war of information on me may be uninformed. And my field was a desert when I scattered the corn. All I grew was disillusion. The Breaks, uma das recentes inscrições nos nossos New Cuts em Viriato 25. Antena da Radar, palco Radar, esta semana dedicado a um concerto histórico de 2008 dos Fleet Foxes. Quanto ao álbum de família, família. Depois da fase psicadélica veio a ressaca e o início do fim. Em 1968, os Beatles lançam um álbum duplo, homónimo, de capa branca, e onde colocam algumas das mais arrojadas músicas da carreira. O disco que mais vendeu na década de 60 e que, de certa forma, revela já um pouco da instabilidade que se vivia no seio do grupo, passa esta semana na íntegra, na Radar. Os Beatles com White Album, o álbum branco. Álbum de família na Radar, um dos últimos desta série, com Tiago Castro, próxima passagem larga a aproveitar, inteira, a aproveitar domingo ao meio-dia. Por aqui na noite da Radar e Viriado 25, os inesquecíveis Alta Skelter e Back in the USSR. Have the scandal. seria este White Album com as sonoridades conseguidas em estúdio hoje. É o álbum de família com o Tiago Carlos, de passagem inteira a não perder. Alright, alright. Falávamos do que seria este álbum nos dias de hoje, com as possibilidades tecnológicas oferecidas. É o álbum de família Tiago Castro, passagem inteira, domingo, meio-dia, depois há uma recuperação também à noite, habitualmente à segunda-feira, depois de terminarmos nós aqui no Viriado 25. Helter Skelter, Back in the USSR, The Beatles. Back in the USSR. Viriato 25, vamos-nos aproximando da hora de habitual para o Boomerang. Visita garantida em outubro, Santiago Alquimista, Lisboa, e o meu Mercedes é maior que o teu no Porto. Só nos faltam as datas exatas. Papel partido. Marionettes. I can easily say I have no mais um single there. Não avançamos até ao Boomerang sem primeiro voltar a abrir a questão dos New Cuts, ou a agenda dos New Cuts. Chamam-se The Do Playground Hustle. The Do. em Boomerang, um assunto sonoro que é um álbum que bem poderíamos ter recuperado mais cedo, já que data de 2008, mas da fase final do ano passado. Referimo-nos ao projeto Charlie Norfin, We Have Everything We Need. Foram quatro edições dedicadas a Pennsylvania de 1998. Este é um álbum bem mais recente, de 10 anos depois. Charlie Norfin, o regresso com We Have Everything We Need. Body Size, Our Seed Is Sown, Judas e finalmente Something Pulled Me. é a dedicatória. Esta noite, depois de 4 entregues ao Espero Boa Pensilvânia, neste caso em Boomerang, Charlie Norfin. We have everything we need. Tirando um CD que não dê saltinhos. Thank you.